só na vontade do banho de rio. Vou cuspir verdade, falar sobre saudade que causa efeito, fato feito, deixa o peito forte. Nesse mundo lorte, agradeço por ter o sangue quente, o sorte. Nessa cidade cinza, eu vim ser leão do norte. E nessa cidade cinza, eu vim ser. Meu coração é brega, marca no passo do girirê. Girirê, girirê, girirê. Girirê, girirê, girirê. Meu coração é brega, marca no passo do girirê. Girirê, girirê, girirê. Girirê, girirê, girirê. Eu, traficante do amor, indolando o calor, mandando na calada. Meu produto verde demais, famoso 16 toneladas, que causa efeito, fato feito, deixa o peito forte. E nessa cidade cinza, eu vim ser leão do norte. Meu coração é brega, marca no passo do girirê. Girirê, girirê, girirê. Girirê, girirê, girirê.